Hey, você ficou sabendo da novidade aqui em João Neiva? Não tô sabendo. Que novidade é essa? A caravana Vale Mais Comunidade tá chegando por aqui. A gente vai montar um ponto de informação na comunidade para bater um papo, tirar dúvidas e conhecer melhor você e seu bairro. Ah, que massa! E quando vai ser? Anota aí. Quinta e sexta-feira, dia 12 e dia 13 de março, de 8 da manhã até meio-dia. Na Praça Nossa Senhora do Líbano, Rua Hélio Plaze, número 55, pertinho da Prefeitura. E se eu quiser saber mais, antes do ponto chegar? É só mandar um zap pro número 27 99898-9463. Vou repetir, 27 99898-9463. Estamos prontinhos para te atender. Eu adorei! Claro que eu vou passar lá. A gente fica feliz demais. Nós da Vale estamos te esperando.